gente nasce no berço do interior. A gente cresce sonhando com a vitória. E toda a história que aparece na TV mais aumenta os seus anseios e vai levando você pelos caminhos de um sonho colorido na cabeça de um menino que só sonhava vencer. Um certo dia, conversando com meu pai, lhe confessei o meu desejo de mudar. Meu velho disse, tenha cuidado com o mundo, pois distante da família, a luta é desigual. E não se esqueça, aqui é a sua casa, mas se é para o seu futuro, vá na proteção de Deus. A gente nasce no berço do interior. A gente cresce junto à natureza pura, mas quer buscar na ambição de uma vitória o sucesso e a glória para um futuro bem melhor. Agora sei que o meu pai tinha razão. O sucesso não é tudo mundo de ilusão. Ah, que saudade do torrão da minha terra. Ah, que saudade dos amigos que deixei. Meu velho disse, tanta coisa que eu sonhava só existia lá em casa e eu não soube compreender. Ah, se eu pudesse, voltaria o meu passado, deixava os sonhos de lado e as histórias na TV. Ah, se eu pudesse, voltaria o meu passado,